estás aqui no meio de nós. Queremos sentir, queremos te ouvir, Espírito Santo. Quero oferecer toda a minha vida a ti, Espírito Santo. Eu bem sei que estás aqui, Espírito Santo. Eu bem sei que estás aqui, porque tu estás aqui no meio de nós. Queremos sentir, queremos ouvir, Espírito Santo. Quero oferecer toda a minha vida a ti, Espírito Santo. Eu bem sei que estás aqui, Espírito Santo. Eu bem sei que estás aqui, somente tu és digno.